controle Salvador, boa tarde, com 1-3-3-3, mata na prova até 3 mil pés. É, 333, contato radar, sua com o nível 360, com o seu Vodafone Sagaz. Para o 360, mantendo o perfil da presente, entendeu, gol 1-3-3-3. Desça para 2 mil pés, ajustou o tímetro 10, no meio, informe no curso localizador, pista 28. Descendo 2 mil, ajustado 1016, eu pontará no curso do Oxi 313. Estação para decolagem? Pronto para decolagem, ao fazer 2 mil pés. Possível, então não tem hora de decolagem, vai manter, atente a restrição, é mil pés, né, no Gorrebor Acheque, tem a nave decolando agora da pista 28, cruzando à esquerda. Tá livre a decolagem, apita Juliette, vento de 12,00 graus, 0,09. Livre decolagem, eu vou ter um impacto de gente. Maintain heading to 3,000 feet. I have traffic 1,000 feet, sector south in Erdo. Affirmative, after departure, maintain heading until passing 3,000, 35489. Okay, clear takeoff runway 28, wind 200 degrees, 07 knots. Clear for takeoff, 35489. Alfa Victor Juliette, decolou de Salvador aos 25, mantenha 1000 pés, ajuste 1016, 1096, e chame o controle 1935. 1000 pés, 1935, Alfa Victor Juliette. Salvador, 3661. 3661% no seu tráfego, mantenha a ponta espera na Golf, aguardando para ingresso. Sente mantendo a espera na Golf, então 3661. Informação Sierra, 2502. Gente, o Azul 4064, essa identificação, autorizado chegada a CARI, deixa para o nível 070 inicialmente, ajustou o altímetro 1016, vigilância radar. É o 70 na CARI, 1096, vigilância, Azul 4064. Controle, o papatão Golfo Vitoriante, declarou o 7 com curva à direita, em atenção ao número 10, corredor Axé. Tem o número 10, corredor Axé, Alfa Vitoriante. Vigilante, meu pai, corredor Axé. Autorizado, sempre ponto espera da 17, pronto. Sim. Alô, Vitor Juliette, decolou de Salvador aos 2,6, mantém a linha do litoral 1000 pés, chame o controle 1935. Minas performance, tá na mesma subida. Então tô aguardando as instruções do controle. Aceite, graças pela informação, 3661. Voo 333, passa nível 120, chama para o centro Recife, frequência 1288, alternar 1264, boa viagem. 288, 264, obrigado, boa tarde. Com 1333. Ok, até o novembro, cliente. 333, vai cruzar o Jonas José. Já liberar a posição, tá ali o inicial post, ok? Então fica condicionado essa liberação. 2 aguardando, pode estar autorizado. 6.340 distância, moto 2 em bagagem, 5 bagagem no Pé Brasil, BA 23, defaultando. Objeto 6703, boa tarde, consiga. 6703, senhor, tá aqui no portão 4. Poderia chamar, por favor, um operador de finger aqui, que o finger tá tocando um alarme aqui. Portão 4, a gente vai contactar aí o fiscal de pátio. Ok, obrigado. 792, chame agora o Retro Recife 2545, 9-2008. Colégio Brasil Foxtrot, tá? Vento de 220 graus 59, tem carro na aproximação da pista 28. Tá um pouco longe ainda, só que vamos ver se a aeronave consegue cruzar o campo antes do touro deles, não ficar esperando no setor sul, correto? Então, ali, decola de imediato para tentar cruzar o campo antes delas, 200 graus, 219, Bravo Foxtrot. Decola de imediato. Não, para aproximação, Força Aérea 5941. Flash, você redução. Agora o TAC 3192? Positivo, autorizado, chama o TAC. Autorizado, chama o TAC, 3192. A pista em uso ainda é 22? Positivo, pista 28, operando toda a sua extensão. Obrigado. O Foxtrot decolou de Salvador aos 36, tem condições de cruzar a esquerda presente para cruzar o campo aqui próximo à vertical da torre? Cruzar a posição, cruzar a esquerda. Cruzando aqui então, não prossiga para o final da pista visual, você vai cruzar na esquerda, pode prosseguir para o cruzamento do campo no ponto médio da pista no 028. Vai cruzar no ponto médio da pista no 028, vai ser o 44. Chega aí. 5548, I request fly direct Vitória da Conquista. Stand by. Azul 4064, reduza a velocidade para 180 nós, desça para 2000 pés, o estoutímetro no 096. Azul 4064. 180, 2000 pés, o no 096, 4064. Rodolfo 3661. Positivo, estamos visual com a aeronave, pode dar presente e ingressar, curva à direita para ingressar na linha do litoral, pro corredor Sorte, Brava, que você Foxtrot, transferindo o controle. 1935, bom voo. Vitória da Conquista. Roger, flying now, Vitória da Conquista, thank you. Voo 220, voo aqui, Miguel. Level 140, contact now, receive center frequency, 12880 or 12640. Change to receive center, 12880, if unable, 12640, 25489, thank you, so long. November, informa o término do reboque na posição 10. Muito obrigado aí, uma boa tarde. Gente, boa. Emite a radial 085. 085, Salvador. O LF4L foi o LF, ele foi travado. Felipe checado, sucesso em 94 continua a aproximação, já visto o campo? Negativo. Aeroporto de Campos Vista, então tem um tráfego à sua direita, tá, de pequeno porte, mas ele está prosseguindo pro litoral norte, já não vai interferir nessa aproximação. Sete. Você é o Corredor Fox, Bravo que sei Fox. 3661, controle. Juliette Alfa, antes do ingresso ao táxi Golf, vai chamar a torre em 18.62. Juliette Alfa, antes da Golf, chama a torre 18.62, 3192. Tá checado, então autorizado, pista 28, vento de 210 graus, meia dúzia de nós, pressão 5941. Juliette. Tráfego, posição de 10-2, quase 9 milhas, rumo ao sudoeste, o tráfego mantém 220, tipo Alfa 319. 3-9. É, te aportará. 10-11. Passar 10 milhas, Campo à Vista, azul 4064. Possível número 2 para todos, aguarde pista livre, azul 4064. A sua escuta. Azul 4183, informe o número máximo, que é uma D360, mais autorizado. Isso, como é que eu tô na mensagem? Vou procurar utilizar para a conta final, beleza? Tudo, é isso? A fila? Tá livre, a pista tá livre, pode pousar, menos de 200 graus, 10 nós. A aeronave que tá, número 2, tá a 6 mil até a aeronave. Silêncio. Obrigado, bom pouso. manter o nível de voo 1 na segunda. Posição de chegada, Cari, descida 1 na segunda. Nível de transmissão. Está controlado. Positivo, prossiga ataques em frente, signo 94, nível primeira esquerda na Charlie, chame solo 219. Primeira esquerda, 219. Baixar travado livre força 28, azul 4064. Via Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, 4064. Pedi 200 graus, 89. Pista 3, 192, iniciando a decolagem, pista 22. 9, 2, 3, decline, and maintain level 180.